Nacional, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, sexta-feira, dia 20 de setembro. Hoje nós vamos tratar aqui de uma homenagem aos defensores da liberdade de imprensa e de informação que acontecem às 6 horas da tarde na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, a Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa e Direitos Humanos da Associação Brasileira de Imprensa, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais aqui do Estado e também o Sindicato Municipal dos Jornalistas, o Instituto Mais Democracia, o Sindicato dos Petroleiros aqui no Rio de Janeiro, também o Grupo Tortura Nunca Mais, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Unipop, Universidade de Políticas do Movimento Popular, MDD, que é o Movimento Democracia Direta, todos participam desta iniciativa que é a homenagem aos defensores da liberdade de imprensa e de informação. Serão homenageados Edward Snowden, Julian Assange, Glenn Greenwald, Bradley Manning, Aaron Swartz e Mordecai Vanunu. Um deles, inclusive, acho que é o Aaron Swartz, já em memória, suicidou-se em janeiro no Brooklyn, lá em Nova York. E eu vou abrir esse programa. Nós estamos aqui no estúdio com o Carlos Taltos, que é jornalista, pesquisador e coordenador do Instituto Mais Democracia, o Francisco Soriano, que é do Sindicato dos Petroleiros do Estado aqui do Rio de Janeiro, e o Mário Augusto Jacobskindi, que é jornalista, conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, e como anfitrião desta homenagem de hoje, inicia o programa falando sobre essa solenidade. Bom dia, Mário. Bom dia, Golo. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar de volta nesse espaço democrático aqui. E quero dizer que essa homenagem dessas várias entidades, que uma proposta inicial da Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa e Direitos Humanos da ABI, fazer uma homenagem a 6 personalidades mundiais que, na verdade, prestaram serviço de utilidade pública para a humanidade. Para nós, especialmente, ficamos sabendo de muitas coisas que a gente, de alguma forma, sabia, agora confirmou-se, né? Só que eu estava até falando agora, 5 minutos atrás, com um amigo continentino Porto, que escreveu um livro sobre Juscelino. Ele disse assim, eu vou levar lá na ABI às 6 horas, eu levar o livro que eu fiz. Ele fez um livro sobre o Juscelino Kubitschek, com documentos mostrando como a CIA, o Serviço de Inteligência Norte-Americano, monitorava o Juscelino Kubitschek. Claro que através de outros métodos. Mudou que agora a coisa é mais sofisticada, a era digital, era revolucionária da tecnologia. Antigamente eram os arapongas, né? Tipos como tem aí por aí, que a gente conhece aí, que é verdade. Ajudaram 64, fizeram 64 junto com civis e militares brasileiros, que maus brasileiros, né? Então é isso, essa a importância. E temos especialmente o Mordecai Vanunu, que é um israelense que prestou um serviço para a humanidade do tipo. Ele denunciou a existência de estoque de bomba atômica por Israel, né? E foi preso por causa disso, sequestrado em Londres pelo Serviço Secreto de Israel. Ficou 18 anos preso, 11 anos em regime de solitária, né? E agora continua aí, inventam histórias contra ele e está respondendo um novo processo. Então, eu acho que inclusive seria uma posição muito democrática da parte do governo brasileiro, já com uma concessão de asilo político para ele, né? É verdade. Que foi esquecido pelo mundo, inclusive, né? Você falou ainda há pouco dessa questão dos avanços tecnológicos na espionagem, que torna essa coisa tão cotidiana, tão rotineira. Esse caso que você está falando da perseguição, essa perseguição se torna particularmente cruel e desumana quando você tem todo um arsenal de tecnologias super avançadas para você monitorar. Exatamente. Né? Esse caso do Mordecai Vanunu é exemplar disso aí. É, o Carlos Taltz, que é coordenador do Instituto Mais Democracia e que procede a um estudo nesse instituto sobre os proprietários do Brasil, que é um estudo bastante interessante e mostra realmente onde é que está, onde é que estão os donos, né? Os donos desse país, também está na organização dessa homenagem de hoje. Eu gostaria que você também fizesse sua intervenção inicial, Taltz. Bom dia. Bom dia, Golo. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Mário. Bom dia, Soriano, que estão aqui na mesa fazendo parte desse debate. Antes de mais nada, viu, Golo, eu queria chamar a atenção para uma omissão nossa aqui nessa lista de homenageados, porque quando o Edward Snowden, que trabalhava para a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, vai para Hong Kong e resolve vazar os arquivos, ele chama dois jornalistas americanos e não apenas o Glenn Greenwald, que nós estamos homenageando hoje. Além do Glenn, ele também chama a Laura Poitras, que também vai junto com o Glenn, inclusive, para Hong Kong e depois para Moscou, e ele vaza os arquivos para os dois. A Laura, inclusive, assim como o Glenn, apesar de americana, decide não ficar nos Estados Unidos porque não se sente segura lá. O Glenn vem para o Brasil, inclusive por motivos pessoais, e a Laura vai para Berlim. E de lá ela continua vazando os arquivos do Snowden. Ela escreve hoje na revista Stern, que é uma das revistas mais tradicionais da Europa, sediada em Berlim. Então, antes de mais nada, é necessário registrar essa nossa falha na organização do evento. Inclusive, seria a única mulher dessa lista de homens aqui, né? Mas eu queria chamar a atenção, o Golo, para um fato. Os vazamentos, tanto do Bradley Manning para o WikiLeaks, na pessoa do Assange, e depois o vazamento do Snowden para o Greenwald e para a Laura, eles não são fatos isolados, né? Há um movimento internacional de abertura de dados de corporações, tanto privadas quanto corporações estatais, né? É necessário, é um direito do cidadão e da cidadã de qualquer parte do mundo saber o que seus governos fazem, em especial na relação com grandes corporações, né? Muitas vezes políticas públicas são apresentadas como públicas, mas na verdade expressam interesses de corporações privadas. Ou aqui, no caso do Brasil, por exemplo, nós temos o BNDES liberando uma quantidade massiva de recursos para corporações privadas, apresenta esses projetos como se fossem políticas públicas e na verdade não são. Portanto, se isso acontece, nós, cidadãos e cidadãs, temos o direito a ter essa informação que em verdade é pública. É o recurso público, é o Estado brasileiro divulgando esse tipo de informação. Portanto, se assim o é, também é nosso direito ter acesso a essas informações. Há um movimento internacional de abertura de dados, principalmente de dados de corporações, que é uma caverna do Alibaba. É como se fosse o último refúgio do capitalismo, né? São aquelas informações das corporações privadas que, em tese, estariam protegidas por legislações mil. Verdade, não são. Elas são informações que dizem respeito a toda a sociedade. Portanto, tem sim que vir à tona. Num primeiro momento, é necessário quebrar a lei. Quebrar a lei, não respeitar a lei. Como fez o Bradley Manning, lá nos Estados Unidos, que agora está condenado a 35 anos de prisão, né? Como fez o Edward Snowden, né? E agora está exilado em algum ponto da Rússia, que nem se consegue falar com ele direito, o único contato dele é através da advogada dele, né? Que fica em Moscou, e ninguém mais, ele está afastado da família, enfim. É necessário em algum momento alguém ter essa disposição, essa coragem pessoal de fazer isso para que a sociedade avance. Porque se não for isso, enfim, a gente não consegue avançar. O interessante disso, Taltz, é que ainda nesse capítulo dos avanços da tecnologia, das comunicações, da tecnologia, dessa tecnologia de você, da espionagem, de você vasculhar dados, tudo isso, você consegue avançar. E o curioso é que, por exemplo, na campanha eleitoral do Obama, ele dizia que as pessoas que vazavam informações, deixa um instantinho só que o Francisco Soriano vai entrar também, que ele dizia que essas pessoas que vazam as informações, ao contrário de serem consideradas antipatrióticas ou qualquer coisa, eles iam ganhar medalhas como essa homenagem. E está ele agora aí às voltas com o establishment que engoliu ele de tal forma que não consegue. No caso particular do Brasil, nós não conseguimos sequer revelar o passado político político recente, você está vendo agora o caso da visita da Comissão da Verdade ao DOI-COD aqui no Rio de Janeiro, e tem os militares tentando impedir a deputada Luiz Erundina de visitar, o Chico Alencar também de visitar, mas eu gostaria de chamar a participação do Francisco Soriano, que é o representante do Sindicato dos Petroleiros, até porque, Soriano, o ouvinte aqui distraído vai dizer assim, ué, rapaz, mas o que tem o Sindicato dos Petroleiros a ver com o Mais Democracia e a ABI na promoção desse evento? Bom dia. Bom dia a você, ouvinte, a você também, Luiz Augusto, e os participantes aqui da mesa, Mário e o Carlos. Eu acho que tem tudo a ver, porque um dos objetivos comprovados e denunciados pela própria Presidência da República, na pessoa da presidente Dilma, é que o objetivo maior da espionagem era comercial. E a maior reportagem que já foi levada sobre esses arquivos aí que estão agora sendo revelados é exatamente com relação à maior empresa do Brasil, que é a Petrobras, quando ela, através da Agência Nacional Nacional do Petróleo, vai promover no dia 21 o maior leilão do mundo. Então, restou patente que todas essas informações já é do domínio das empresas americanas, das Sete Irmãs, a gente sabe que elas estão também na Inglaterra, e esse esquema que nós conseguimos de vazar essas informações tem presença não somente dos Estados Unidos, do Julian Assange, nós também temos aí um australiano, nós também temos um que nasceu em Marrocos, mas que é cidadão israelense. Isso é fundamental, porque o objetivo, como era na época do anticomunismo, né? A indústria anticomunista, agora é a indústria antiterrorista, para justificar exatamente tomar das nações o seu patrimônio. Então, no caso específico agora, o maior leilão que está previsto da história do Brasil, que é Libra desequilibra. Para a gente lembrar bem, assim, um processo mnemônico. O Libra contém cerca de, no mínimo, 10 bilhões de barris de petróleo. O barril de petróleo hoje está acima de 100 dólares. Isso significa US$ 1 trilhão, um PIB brasileiro. Então, isso daí é da maior importância. Os Estados Unidos, que não têm petróleo, que são dependentes de importações, e que hoje, até a grande manchete aí do Globo, eles estão dando contra informações, que tá havendo muita interferência governamental. Veja você, eles querem mais, meu prezado ouvinte Golo, inclusive. Eles querem que a participação de compras por parte de quem vier explorar o petróleo seja menor do que 20%, nós que já... Quando a Petrobras era monopólio, 100% das compras eram obrigadas a ser feitas no Brasil, à exceção daquelas que não tinha aqui no conteúdo nacional. Querem mais. Então, isso é que eles chamam de excesso de interferência no governo. Então, eu quero saudar os companheiros que se sacrificaram, que tinham uma carreira segurada lá no Serviço de Informações, na CIA dos Estados Unidos. São heróis, sim. E agora, infelizmente, transformados em mártires. É uma tragédia que nós estamos vendo, conforme você denunciou, dependendo de a quem serve o interesse de vazar a comunicação. Para o grande capital, é um herói, é uma pessoa fantástica, mas dependendo, se for para os explorados, que se for para os endividados, como é o nosso terceiro mundo, aí você é um traidor, exatamente, dos grandes interesses americanos. E lembrar o seguinte, que o primeiro... A posição do governo brasileiro foi uma posição altiva. Ela, a presidenta, disse, não vou visitar, fazer aquela visita oficial que era... Já estava marcada? Estava marcada, não, mas inclusive a imprensa norte-americana chamou atenção, poxa, todo mundo quer ser convidado para ser um convidado especial do presidente da República, como é que ela se recusou, resolveu não ir. Foi uma atitude de soberania, poderia ter ido mais. Poderia, primeiro, aproveitar, usando uma expressão popular, aproveitar o embalo, suspender o leilão do petróleo, que poderá estar viciado, inclusive, né? Como disse o Soriano. Né? Então, mas, de qualquer forma, é positivo. E, segundo, tem um fato importante. Nós precisamos ter mais informações sobre essas informações que estão aí com com o Snowden, e com o Greenwald e com a Juliana. Com a Laura, né? Com a Laura. Então, mas a melhor forma, qual seria? A gente ter um contato direto com o Snowden. Então, ou seja, o Brasil é, dar asilo político ao Snowden. Seria uma forma também de mostrar que nós preservamos a soberania, nós temos, somos altivos na política internacional. Agora, quero lembrar um fato importante, que nesse momento, ontem, foi firmado um acordo. Brasil e Argentina se unem para enfrentar a espionagem dos Estados Unidos. Isso é muito importante para a América Latina, para a unidade latino-americana. Foi feito ontem isso? Isso e ontem. O que significa isso significa que na realidade? Significa que eles vão tomar medidas concretas, tecnológicas concretas para enfrentar essa espionagem. Até porque o ministro da Justiça, o Cardoso, José Eduardo Cardoso, foi aos Estados Unidos tomar satisfação e o John Kerry disse o seguinte: não, isso vai continuar. Ah, vai continuar? Então, nesse momento, Brasil e Argentina, possivelmente a Argentina também está sendo. Se unem para enfrentar isso. Se unem, isso é muito importante. Que houve momentos na nossa história em que a potência hegemônica jogava um contra o outro. Quem era o nosso inimigo, em determinado momento, quem era o nosso inimigo. Era inimigo entre aspas, era a Argentina. A Argentina hoje é como brasileiros. A gente disputa no futebol, tudo bem, continua a disputa. Agora, estamos unidos para enfrentar essa espionagem internacional. A Argentina está, em relação a questões sobre a verdade, sobre a memória, está mais adiantada do que os brasileiros, sem dúvida. Não só nessa questão, mas na questão da lei de meios também. Exatamente. Então, bem que o mais avançado aqui é o Equador, aqui em volta da gente, mas de qualquer Equador maneira... Ainda mais adiantado. De qualquer maneira, a Argentina já está mais adiantada. Tal, você queria falar o quê? Eu queria chamar a atenção, viu, Golo, eu queria ponderar um pouco essa reação brasileira, né, às denúncias de espionagem. Tem aí muito de jogar para a galera e pouco de fazer alguma coisa de objetiva. E aí eu me refiro às denúncias que ao longo de toda a década de 90 a revista Carta Capital fez sobre a simbiose de interesses entre a Polícia Federal brasileira e a CIA no Brasil. Após a denúncia que foi feita da espionagem sobre a Petrobras e sobre a Dilma, a Carta Capital, mais recentemente, a questão de um mês atrás, faz uma matéria de capa dando os 6 endereços de escritórios da Embaixada Americana em Brasília, aonde funcionam escritórios de interceptação de sinais, com antenas montadas, antenas de interceptação de sinais, montadas e autorizadas pela Anatel. Então, fica a pergunta, se é que a inteligência brasileira já não sabia disso, por que não foi na banca da esquina comprar a Carta Capital para saber onde é que estão os escritórios de espionagem e, no mínimo, suspender a autorização que a própria Anatel deu para essas antenas funcionarem? Isso aí, na verdade, vem ao encontro do que estava dizendo o Mário Augusto e que eu penso, da minha parte aqui, que não há um interesse político do governo brasileiro de fazer frente a essa hegemonia norte-americana. Nós sempre nos curvamos. E mesmo essa coisa que você falou de jogar para a galera, a presidenta Dilma cancela a viagem aos Estados Unidos, uma viagem oficial, mas isso tudo trocando em miúdos não significa muito. Significa, na verdade, o que o John Kerry falou. Nós vamos continuar fazendo. Fizemos, faremos e vamos continuar fazendo hoje. Nós estamos nos defendendo. Brasil e Argentina se unem. Isso é importante também. Pois não, está certo. Mas sim, Soriano. Eu queria que o Mário, sobretudo, confirmasse que está previsto hoje um grande furo lá na nossa apresentação, né, a homenagem aos heróis aqui, mártires alguns, que o Snowden talvez falaria hoje pelo rádio lá da União Soviética, né? E um outro... Da União Soviética é boa. Da ex-União Soviética. Não, o Snowden propriamente não, porque ele tem um acordo com o governo russo de ficar... De não falar, ficar meio não. Agora, ele já foi avisado. Agora, o Juliana Assange, que está mandando uma mensagem, né, de audiovisual, inclusive estamos com problemas técnicos para decodificar, para colocar no ar, né? Mas ele mandou essa mensagem e possivelmente o Greenwald estará presente também, já confirmada a representação do consulado do Equador aqui no Rio de Janeiro, Fizemos o convite também para o consul, para o consulado russo, que esperamos também esteja presente. Agora, é possível. Todos eles já estão avisados, né, sobre essa homenagem. Sim, o Glenn mora aqui, né? O Glenn mora aqui. O Snowden, possivelmente, está avisado via Assange, que eles têm forma de se comunicar. Então, sim, que é essa homenagem? O Vanunu, só me permite, o Vanunu, que tinha sido esquecido pela comunidade internacional, foi avisado e ficou muito feliz, porque ele se sentia até meio deprimido. Meio largado, né? Esquecido. Estava entregue às feras, Serviço Secreto de Israel. Que não é brincadeira, o Mossad não é brincadeira. Então, é um cara corajoso que enfrenta situações. E se sentiu muito lisonjeado por ter sido lembrado pelos brasileiros. Essa questão é interessante porque, para quem está de fora e que olha, diz, mas o que é essa homenagem? Isso é uma homenagem feita na ABI, no Brasil, para esse bando de estrangeiro. Uhum. E isso não tem maior importância, isso é mais um gesto simbólico e tal. Mas como você acabou de mostrar, Mário, como é que o Vanunu, por exemplo, acusou o recebimento dessa homenagem como uma coisa muito importante. E isso tem uma importância, quando muito não seja, diplomática, né, de posicionamento da opinião pública, de uma certa forma, da opinião pública brasileira, né, não? É verdade, não? E tem um detalhe também. Quando a gente traz a público a situação que cada uma dessas pessoas aqui está vivendo, no caso o Swartz não vive mais porque infelizmente já morreu. Não pode ser esquecido. Não pode ser esquecido, mas, por exemplo, quando a gente traz a público a situação que o Glenn Greenwald está vivendo hoje, né, a gente, ao dar exposição pública ao caso dele, sob certo sentido, a gente está jogando luz sobre a situação e dando uma certa proteção a ele. Não é? Porque ele está desprotegido. Ele está muito desprotegido. Você dá uma visibilidade. Dá uma visibilidade. Na verdade, você faz e isso. Já uma das primeiras decisões da CPI da espionagem que ocorre agora na Câmara dos Deputados foi solicitar à ABIN e à Polícia Federal proteção para ele. Porque, evidentemente, a gente não sabe do que são capazes esses serviços secretos que transitam com tanta facilidade no mundo inteiro. Né? Na realidade, Otávio, nós sabemos bem do que são capazes esses serviços secretos, até a ficção, né, cinematográfica está cansada de nos mostrar esse tipo de comportamento e como é que eles lidam com isso. Né? É a forma de enfrentar, como disse o Carlos, tornar público todas essas informações, não esconder absolutamente nada, porque se a gente esconder, mais facilidade eles terão para atuar. Concorda, Soriano? Ô, Mário, eu queria também colocar aí um outro aspecto. Por exemplo, a Petrobras, tudo bem, era espionada, a gente sabe hoje com relação a e-mails, com relação a falas, né, a captação que se fala no telefone, mas tem também, a gente sabe aí da Quarta Frota Americana, tem também os Quinta Colunas. Tem dentro da Petrobras, houve equipes inteiras que passaram, por exemplo, para o Eike Batista, foram trabalhar lá na hoje quase que falida, a OGX. Então, eles contam também com maus brasileiros, que constituem a Quinta Frota, sabe, da presença física, que passa essas informações para eles, que estão no Ministério das Minas e Energia, que estão dentro das Forças Armadas Brasileiras. Como ele falou, dentro do Brasil tem escritórios oficialmente registrados em São Paulo do FBI, da CIA. Uhum. Então, esse é outros aspectos aí com que eles contam, né? Sim, isso na verdade também mostra como é que o Brasil está integrado a esse quintal norte-americano, né? Quer dizer, como é que o tratamento que nós recebemos aqui, e de certa forma a gente justifica isso nesses comportamentos que o Soriano acabou de dizer, de funcionários que debandam, saem da estatal, da principal empresa estatal brasileira, da área do petróleo, que é uma área sensibilíssima da economia, e vão para a iniciativa privada, como o cara de pau, levam as informações todas. Não é? É verdade. Infelizmente, eu queria, inclusive, dizer que o nosso planejamento da Petrobras, de 10 anos, 5 anos, é feito com participação de empresas americanas, como a White House, é uma delas, né? Na parte de recursos humanos. E aí entra a Halliburton, como é que entra? Halliburton também, ligado ao ligado ao Bush, né? Americano. Agora, você falou muito bem, merece assim, o respeito inicialmente total, né, quase que incondicional da do pulso firme aí, aparentemente, da presidente Dilma, mas, por outro lado, pode estar atrás disso aí um certo teatro. Por quê? Por exemplo, ela, segundo o Globo, quando foi anunciado que ela não iria aos Estados Unidos, ela teria telefonado para o Obama, e o Obama mesmo disse: olha, eu acho melhor você não vir agora, porque já que esse negócio explodiu, vamos marcar uma outra época. Por quê? Porque estava havendo também um leilão. Então, o que, que foi feito? Salva-se o leilão, o leilão é realizado, entende? Que é o interesse econômico maior, nós, de Libra. Agora, Soriano, é preciso a gente também ter em mente que, quando você fala assim, não, saiu no Globo, a gente tem que estar atento. O que sai no Globo não se repete por aí, também. Não é o que o Enfio falava, deu no New York Times, o Globo não é necessariamente a verdade. Aliás, nem o New York Times é há muito tempo. É claro. É verdade. Concordo piamente, inclusive, a gente sabe que é quase que uma edição do Diário Oficial Americano em português, né? Agora, Otávio, se você falou dos endereços, né, e que a inteligência brasileira, se fosse realmente um serviço de inteligência, iria na banca de jornal comprar a revista Carta Capital para saber os endereços, e a Anatel poderia ter controlado também a concessão da instalação de antenas, né, a permissão para instalação de antenas. Não existe, na verdade, uma passividade, para não dizer cumplicidade ou conivência, com essas atividades de espionagem, principalmente dos Estados Unidos, não apenas no Brasil, mas o Brasil servindo como cabeça de ponte para atingir toda a América do Sul e até essa região, até o Caribe. Não existe uma certa conivência nisso. Como é que você vê essa questão? Olha, o Golo, tem... muito triste dizer isso, mas analisando esse tipo de informação ao longo dos anos, talvez seja alguma coisa ainda pior, viu? Talvez seja uma simbiose de interesses. Não é que não haja capacidade, não é que não haja interesse, não é que não haja coragem de enfrentar esse tipo de situação. Me parece que é alguma coisa anterior, maior e pior. É uma simbiose de interesses. Se você se dá conta de que, por exemplo, e aqui longe de mim querer dizer que nós não precisamos de uma Polícia Federal, precisamos. Ocorre que, se você for a gênese desse departamento, departamento da Polícia Federal, é criado em 67, em plena ditadura civil e militar, né? Onde a influência estadunidense se fazia verificar em todos os ramos da sociedade. O golpe foi arquitetado pelo IPES e pelo IBAD aqui no Brasil, por orientação e com capital americano, né, expressando os interesses estratégicos das suas corporações aqui. Não me surpreende que esse tipo de simbiose tenha sido construída historicamente e que de lá para cá tenha se verificado inúmeros momentos onde essa simbiose, essa interferência foi ainda mais profunda. Se você pega a situação que o Serviço Público Federal viveu durante os anos do PSDB e de Fernando Henrique no poder, em especial a Polícia Federal, era de uma precariedade que, para fazer uma simples... E as Forças Armadas, para fazer uma simples operação de repressão ao tráfico de entorpecente, a Polícia Federal precisava de dinheiro da CIA, e isso registrado na imprensa, admitido pelas autoridades brasileiras. Então é muito, muito, para mim, muito difícil hoje de aceitar que houvesse acontecido um divórcio de lá para cá, né? Que os serviços de inteligência do Brasil não mais se convergessem com os serviços de inteligência dos Estados Unidos. Para mim é muito difícil de acreditar nisso. Eu acho que há sim uma confluência de planejamentos estratégicos, se não de todo o corpo funcional da inteligência brasileira, pelo menos das elites dirigentes. Aí eu não vejo muita distinção. E nesse caso da Petrobras, eu queria lembrar que há pouco mais de 3 ou 4 anos houve um caso muito mal explicado de um sumiço de um tal laptop com informações sobre aquela altura de dados sísmicos do campo de Tupi, que até hoje não ficou bem esclarecido. Né? Uma coisa muito assim, nebulosa, muito esquisita, né? Muito nebulosa. Como é que se guardam dados dessa natureza em um laptop que anda por aí, para um lado, por outro? Né? Não está explicado aquele caso até agora. Eu acho que isso se reflete agora também. E diga, Mário. Não, mais um motivo de se tornar tudo isso cada vez mais público, né? Porque qual é a forma... Nós somos cidadãos brasileiros, cidadãos contribuintes, etc, etc. Temos que enfrentar uma situação, temos que defender a nossa soberania. Agora, não é através do Globo, não é através do que a gente chama de mídia conservadora e mídia de mercado que isso vai acontecer, muito pelo contrário. quero dizer, lembrar o seguinte, o Carlos lembrou, na história do Brasil recente, né, nos últimos 60 anos, a participação do serviço de inteligência norte-americano aqui no Brasil hoje é sabido, né? 54 contra Getúlio, eles que, aliás, se aliaram aos, aos chamados entreguistas, em 64. Hoje tem documentos mostrando que o Kennedy, o endeusado John Kennedy, falava com seus assessores: não, nós precisamos mostrar ao público, à opinião pública, o perigo comunista. Quer dizer, nem tem grandes comunistas lá no Brasil, mas é preciso demonstrar que existe esse perigo para convencê-los. Aí mandaram o Padre Peyton, jogaram muito dinheiro aqui, e peso, e bite, bobeirinha, etc. Marcha da Família, com Deus pela Liberdade. Que é o Marcha da Família via CIA, né? Marcha da Família, de adeus à liberdade, Agora, o que você, adeus à liberdade, o trocadilho infame do Soriano. Agora, isso que você está falando, curiosamente e não coincidentemente, mostra que o último que nós tivemos, que foi o último poder central brasileiro que chegou a fazer uma frente, foi o próprio Vargas, que quando em 53 cria a Petrobras, já cria a Petrobras contra os interesses das sete irmãs que estavam ali fortalecendo, se formando no mercado internacional. Fala, Mário. Não, só lembrar os fatos históricos do Vargas. Vargas foi o presidente que teve seus momentos, não é ninguém perfeito. Disse não quando os Estados Unidos pressionavam o Brasil para que mandassem contingentes militares na Guerra da Coreia. Ele disse não. Não, ele fez mais, na Segunda Guerra Mundial, ele negociou muito bem, né? Também, a partir do momento que ele disse não... acabou ganhando volta redonda ali. A partir do momento que ele disse não... A Coreia, a aventura coreana. Ele passou a ser visado. Então, se você pegar a imprensa norte-americana, pouco antes do suicídio, o Vargas... via Carlos Lacerda, etc, etc, e via imprensa norte-americana, era crucificado de todas as formas. Por quê? Porque ele era nacionalista. E também tem um fato histórico que pouca gente sabe: o Mossadegh, no Irã, que foi um dos primeiros derrubados pela CIA, mantinha correspondência com Vargas. Deve estar lá no Itamaraty, ninguém fala sobre isso, porque o primeiro contato do Mossadegh elogiando Vargas por ter dito não na Coreia. Ele foi derrubado pela CIA um ano antes. Essa postura do Estado brasileiro, que é uma postura independente, é uma postura que depois, ao longo do tempo, a partir de 54, do suicídio de Vargas, já começa a desaparecer e já começa a virar esse alinhamento automático com os Estados Unidos. É o que você falou, Carlos Taltos, que eu acho que é importante a gente refletir um pouco. Nós não estamos hoje no momento em que, com a presidenta Dilma, uma ex-perseguida política que foi presa e torturada, nós não estamos no momento de questionar isso aí, de trazer essa coisa toda, quando há uma tentativa de instalação de comissão da verdade e de resgatar essa memória recente, política recente brasileira. Você, na verdade, não começa a questionar, mexer no vespeiro e questionar essa cultura militar brasileira que considera os militares como os donos do país? É um princípio já positivista, que já vem desde a proclamação da República. Como é que você não acha que esse é o momento para nós aproveitarmos assim essa questão da espionagem industrial e a espionagem política e econômica, a questão da comissão da verdade, tudo isso, juntar tudo isso, as manifestações de rua, e nesse caldo a gente tirar uma novidade disso aí? É verdade. Tem dois aspectos a ressaltar, viu? O Golo disse que você chama atenção. Primeiro é o fato de que tudo que acontece hoje vem sendo construído historicamente, né? Nada disso acontece por acaso e de uma hora para outra. Todos esses fatos que vêm à tona agora com a espionagem sobre a presidenta e sobre a Petrobras, em verdade tem uma construção histórica por trás disso. Tem um arcabouço histórico por trás disso, em primeiro lugar. E em segundo lugar, que você também chama atenção na sua fala, é o fato de que há um movimento internacional de abertura de dados, de abertura de informações, e que nós não podemos ficar de fora disso. E nem podemos deixar determinados governos capitalizarem isso para si próprio. Hoje, por exemplo, o governo Obama e o governo Dilma lideram uma iniciativa chamada Governo Aberto, Open Government, né, que em verdade é extremamente limitada, mas para efeito de publicidade é transmitida como se fosse uma iniciativa de democratização dos estados. É muito limitada. Nós precisamos avançar com isso. E mais do que simplesmente fazer o governo aberto, nós precisamos ir além e fazer também as corporações abertas. Né? As corporações privadas têm um tipo de relação com o Estado, seja qual Estado, Estado brasileiro, americano, o que for, que é muito pouco conhecida. Né? A gente sabe de alguns excertos da imprensa sobre, por exemplo, os interesses na expansão americana no Oriente Médio, que em verdade expressam os interesses das empresas petrolíferas dos Estados Unidos. A gente sabe disso, isso é alguma coisa que se verifica até de forma empírica. Agora, para além desse empirismo, a gente precisa produzir informação, a gente precisa produzir conhecimento de como é que se dá essa relação, não é? Por que que, e mais uma vez eu retorno ao tema do BNDES aqui, porque isso é central no trabalho que o Mais Democracia faz, é investigar quais são as participações acionárias cruzadas que o Estado brasileiro tem com diversas corporações privadas que fazem o Estado apresentar determinadas ações como se fossem políticas públicas. Em verdade, não são. São políticas de interesse de grupos privados, alimentado com recurso público e sob a proteção, digamos assim, de uma suposta necessidade de atendimento a necessidades públicas. Então eu acho que tem assim, ao longo do tempo vai se consolidando uma necessidade imperiosa de abrir informação, de se produzir conhecimento acerca dessas relações. E isso é um direito humano, o direito à informação é um direito humano. Vocês acham que a sociedade brasileira está madura o suficiente para absorver, entender esse tipo de colocação que você acaba de fazer e exigir dos seus representantes, já que nós estamos vivendo essa crise da representatividade política, né, que manifesta pelas ruas, você acha que existe, vocês acham que existe um cenário favorável a esse tipo de avanço? Ora, na medida em que se democratizam os meios de comunicação, na medida em que amplos setores que hoje não são contemplados pela informação, não recebem espaço, colocarem as suas mensagens democraticamente, quando se debate, aí o pessoal vai entender. Nesse momento, é visível, né, os grandes veículos de comunicação evitam esse debate. Essa homenagem passa também pelo, você tinha falado, pela questão dos meios de comunicação. Por quê? Porque tudo isso é importante se colocar. Aí você vai dizer, mas o Globo está colocando, o Globo por uma questão mercadológica está colocando informação, inclusive precisa ser até mais bem estudado o motivo pelo qual o Globo está via Fantástico, via impresso, está colocando essas informações, jogando para fora. Quais informações? As informações sobre do Snowden, do... Sim, eu acho que isso é espionagem americana. Da espionagem. Eu acho que isso aí está vindo a reboque, né? Na verdade, essas matérias são matérias internacionais que são veiculadas aqui. Que sairia de qualquer maneira. É claro, não tem como segurar isso, né? Na verdade, o que a gente vê no comportamento diário da imprensa é o que a gente viu no episódio das manifestações de rua. Quando saem as pessoas da rua, são vândalos. Aí depois eles vão mudando o conceito para até chegar a manifestantes. Da mesma forma, você vê o 7 de setembro, as paradas militares, e o Globo no dia seguinte, na manchete, diz que as manifestações de rua desafiaram o 7 de setembro, tiraram o brilho do 7 de setembro, quando não foi bem assim. Resumo, essa é que é a questão. E é isso que eu pergunto. Vocês acham que existe uma condição para a gente mudar isso? Por exemplo, o BNDES tinha, o Lula chegou, quando era presidente, chegou a anunciar isso, que o BNDES criaria linhas de crédito especiais para a criação de meios de comunicação independentes, para você criar editoras independentes dessas. Isso foi em 2007, 2008, por aí, quando o Lula lançou o PAC. E não, nunca aconteceu. Como também essa questão da lei de meios surgiu aí nessa época e nunca aconteceu. Quer dizer, como a Comissão da Verdade foi instalada e nunca aconteceu. Essa é que é a questão que me angustia como cidadão. Entendeu? Será que nós vamos romper esse imobilismo, essa coisa histórica? Olha, eu pediria assim, permissão para falar um pouquinho de uma área que não é a minha. Eu sou economista, sou dirigente sindical, mas eu sinto o seguinte: muita informação é desinformação. Eles conseguem mudar o foco. Então, quando o passe livre ganha, não aumenta a passagem, o pleito deles era que teria, durante o horário escolar, direito à passagem de graça, eles vencem isso, eles passam a querer e também entender como são os custos das empresas privadas de transporte, quanto é o lucro que eles estão tendo. E a gente sabe que empresas de transporte de massa, eu sempre aprendi isso lá em Teoflotônia, Bahia e Minas, é para servir a população, não é para dar lucro. E o direito de ir e vir está consagrado na Constituição Nacional de todos os estados. E segundo o Tratado de Direitos Humanos da ONU, todo cidadão tem direito à expressão e também direito de ir e vir. Né? Então, a gente logo percebe que eles criam uma porção de outras bandeiras, não eles, né? o passe livre, para poder não botar o foco. Por exemplo, nesse instante, daqui no dia 21 de outubro, vai ser leiloada a maior riqueza brasileira, a maior esperança, talvez, do Brasil, oportunidade do tal passaporte para o futuro que a Dilma falava. E veja você, tudo que a nossa presidente prometeu na campanha é exatamente o que ela está fazendo ao contrário. Nesse instante. Então, para desviar a atenção do eles não entrevistam em qualquer programa da Globo, das outras, lado, da Bandeirantes, né? Da grande empresa, não entrevista nenhum outro lado. Quem está dizendo que o leilão não pode haver, que esse leilão é ilegal, porque isso já é um campo da Petrobras, e nenhuma empresa do mundo, nenhum país do mundo faz leilão de petróleo já descoberto, já encontrado, já perfurado e está ali delimitado. Então, eles sabem desviar a atenção, criar uma cortina de fumaça para o povo não perceber o que é o momento, a bola da vez. Mas, Soriano, você acha que o movimento Passe Livre, ele não tem legitimidade? Total. Ah, bom. E não é espontâneo. Não foi espontâneo? Não, a UNE, a esquerda da UNE, a NEL que saiu da UNE, já trabalhava com isso em todos os congressos. Só que quando eles pedem Passe Livre, eles são surpreendidos, de não dar para cima, mas para aumentar ainda mais a passagem em 20%. Não, a verdade é que quando... Aí o negócio explodiu, né? Quando houve aquela grande manifestação, quando as ruas falaram mais alto, e aí o Palácio do Planalto foi até elogiado internacionalmente, bem, pela mídia internacional, a presidenta Dilma recebe os representantes do movimento Passe Livre, até com a Mayara Vivian, que é uma das líderes, no Palácio, e eles levam, os representantes do Passe Livre, levam o estudo que comprova a aplicabilidade disso, como é que funciona o Passe Livre, e a presidenta, sem pegar esse documento, ela já de cara diz, olha, isso aí é inviável, a inviabilidade do Passe Livre, que é uma coisa, e a Mayara, quando saiu da audiência, disse, olha, a presidência está despreparada. Para esse tipo de debate, porque o passe livre, na verdade, ele já existe aqui em Porto Real, no estado do Rio de Janeiro, já existe, e isso funciona como uma catraca livre, é o transporte coletivo, como você falou, é a concessão. Né? Uma concessão da prefeitura. Aliás, o Miguel Arraes, quando foi presidente, quando foi governador de Pernambuco da primeira vez, no começo dos anos 60, ele municipalizou todo o serviço de transporte coletivo, e foi uma das razões, né, da sua rápida derrubada também. Leonel Brizola. Entendeu? Então, esse tipo de coisa é legítimo e não é cortina de fumaça. Eu não vejo isso como cortina de fumaça. Eu vejo como manipulação dessa coisa legítima para outros interesses, para atender aos outros interesses, esses sim são interesses mais. Diga, Taltos. Não, eu queria chamar, eu queria só para não se perder um gancho importante aqui do debate que a gente estava tendo, é que do ponto de vista histórico, algumas coisas ainda precisam ser explicadas, né? Porque para a gente entender como é que se dão as coisas. Como eu falava antes, eu acho que tenho certeza de que os eventos que a gente verifica agora, eles foram construídos ao longo da história. Nesse momento histórico, de fato, que a gente vive agora, está em processo a exumação do corpo do ex-presidente João Goulart, né? Que foi enterrado às pressas, sem nenhum tipo de autópsia. Né? Foi impedida a autópsia, né? E a constatação plena de evidências até o momento de que Jango tivesse sido assassinado na Argentina, coloca uma questão agora, contemporânea para a gente, né? Quais foram aqueles interesses tão fortes que Jango confrontou? Quais foram as forças que se organizaram interna e externamente ao Brasil para assassinar um presidente da República e fazer com que sua memória tivesse sido também enterrada junto com seu corpo ao longo de todos esses anos, né? Isso diz respeito a um fato histórico, mas tem uma tradução imediata agora, né? Esse interesse que a espionagem americana tem no Brasil não é por conta dos belos olhos da presidenta Dilma. É por muito mais do que isso. É óbvio. Né? É claro. Por muito mais. Tudo isso, Ogolo, como você perguntava há algum tempo, faz parte, sim, de um movimento de reescrição da história brasileira, que diz respeito à investigação sobre o eventual assassinato de um ex-presidente da República, que diz respeito, no momento, à espionagem sobre o atual presidente da República, que diz respeito à abertura de dados sobre corporações, porque essas matérias que o Glenn vem escrevendo mostra isso. Há uma simbiose de interesses entre os grandes grupos de internet e o governo americano. Né? Isso se traduz em produtos tecnológicos que são colocados à venda no mercado. Isso se traduz em financiamento da NSA, Agência de Espionagem Americana, a determinadas empresas. Isso se traduz numa articulação, já descrita pelas matérias do Glenn, com o serviço secreto inglês. Vamos lembrar que o companheiro do Glenn foi detido no aeroporto de Londres numa articulação entre o serviço secreto inglês com o serviço secreto americano, sem que o primeiro-ministro inglês soubesse. Aliás, esses serviços secretos, eles agem acima de qualquer poder. Pois é, impressionante. Agora, uma coisa, só para lembrar aqui, Otávio, o seguinte que você lembrou e é importante, o Jango, o Lacerda e o Juscelino morreram em circunstâncias estranhas no espaço de 10 meses, na mesma época. Muito pouco tempo. Que é a época áurea da Operação Condor. Né? Então, só isso aí, só essa coincidência, já ensejaria uma investigação. Pois né? Não, e lembrar também aquele contexto histórico. Naquele momento, falava assim em abertura, né? E quais as lideranças que estavam presentes? Jango, Juscelino e Lacerda. O Lacerda era frente então, ampla, né? Não interessava aqueles detentores do poder naquele momento que essas figuras reaparecessem, que possivelmente um deles ia possivelmente. Na verdade, não era nem reaparecer, porque não tinham nem sumido. Eles estavam ali na sombra. Estavam fora da. Eram proibidos, né? Então, isso é muito importante a gente lembrar. Você vê que as coisas estão interligadas. O que a gente está fazendo hoje remete também a um passado recente, né? Inclusive a participação do Brasil no contexto latino-americano. Saíram documentos no Chile, por exemplo, mostrando que o Brasil apoiou fortemente o golpe de 64. Não apenas o golpe de 73, que dá no mesmo 64, são dois fatos históricos negativos da história latino-americana. Então, isso é preciso ir mais a fundo. Nós temos informações já anteriores de que havia não apenas militares, civis brasileiros que davam apoio, inclusive contrabandeando armas, dando armas para grupos extremistas lá no Chile, né, como Pátria e Liberdade. Isso precisa ser investigado. E, inclusive, já o René Dreyfus, que lamentavelmente não está mais entre nós, escrevia na década de 90 um importante livro, Internacional Capitalista, mostrando a participação de civis brasileiros fornecendo armas para o Pátria e Liberdade. E nisso aí, e com esse raciocínio, a gente volta ao raciocínio inicial do Carlos Tautos e do Mais Democracia, sobre essa questão de você ver os donos, os proprietários do Brasil, e você vê que esses proprietários do Brasil, não coincidentemente, também são os proprietários das economias que estão aqui nesse lado do mundo, né, nesse lado de cá, e que é preciso a gente desvendar um pouco desse mistério. É verdade. Então, vou cometer aqui uma espécie de uma inconfidência. porque... Fica só entre nós. É, que ninguém nos ouça. Ou melhor, Flamengo, que ninguém nos ouça, não. Tomara que alguém nos ouça. Que todos nos ouçam. Espalhe. O Mais Democracia, que é a organização da qual eu faço parte, nós, junto com um grupo de pesquisadores de universidades cariocas, nós estamos formatando uma pesquisa sobre o financiamento ao golpe e o financiamento à repressão política no Brasil, né? Em apoio à Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro e em apoio à Comissão Nacional da Verdade. Nós temos o nosso calendário está todo pautado pela publicação dos relatórios dessas duas comissões. E a gente espera, com isso, ao mesmo tempo, subsidiar e, mais do que isso, influenciar os rumos das comissões. Porque muitos arquivos, tanto arquivos públicos quanto arquivos privados, precisam vir à tona. Muitos já vieram, como são os arquivos do Grupo Tortura no Camacho, que faz um trabalho de uma qualidade, de um denodo, de uma coragem absolutamente fora do comum. Mas muitos arquivos precisam vir à tona. E um dos arquivos que a Comissão Nacional da Verdade começa a levantar agora são os arquivos das comissões, das divisões, das assessorias de segurança interna das estatais. A DSI, a SI. Isso, né? É isso mesmo. Começa a vir à tona agora, inclusive, o nome das pessoas que em quais cargos ocupavam, qual era a relação com empresas privadas. A KM aqui no Rio de Janeiro operou vastamente produzindo relatórios sobre seus próprios funcionários. A Light do Rio de Janeiro financiou a repressão aqui no Rio de Janeiro, inclusive pagando o salário do Cecil Borer, que foi chefe de polícia aqui no Rio de Janeiro e foi um dos homens que participou da captura do Carlos Marighella. É esse tipo de coisa precisa vir à tona agora, né? Falando em Light, aí vou relatar o que o René Dresso falou. O senhor, hoje jornalista que foi da Light, teve um cargo importante na Light, Aristóteles Drummond, fornecia, ele nega isso. Ele nega porque... Fornecia o quê? Fornecia armas para o grupo Pátria Libertar. Esse senhor, que hoje é um cidadão acima de qualquer suspeita, que circula nas altas rodas cariocas, simplesmente ele, na época, é acusado de levar armas para o Grupo Pátria Libertar. Está aí. Sim. E, inclusive, esse cara, pertencendo a um grupo anticomunista, jogou bomba numa exposição soviética em São Cristóvão. Então, vamos dar um nome bom, porque agora é hora de se falar a verdade. Ô Francisco Soriano, para nós encerrarmos aqui, eu queria só o seguinte. Você viu que a gente rodou, falou de política, mas a gente acaba... quem que manda? Na economia. A gente acaba... Onde é que o poder político vem daí, né? A nossa discussão da reforma política é essa. Eu queria que você amarrasse com essa solenidade de hoje, essa importância dessa solenidade, da homenagem a essas pessoas que estão trazendo à tona as verdades, não da política, basicamente da economia internacional, do que sustenta todo esse discurso político e ideológico. Com certeza, você está abordando o problema da ditadura que a gente vive hoje, do grande capital, que nunca deixou de existir, porque nós, economistas, a gente quer saber quem financia, né? Então, eu me permita voltar aqui ao problema da cortina de fumaça que eu levantei. É produzido pela direita, produzido pelos detentores do capital, para poder desviar a atenção do movimento. Por exemplo, o que interessa a quem está lutando por passe livre? Discutir violência dos black blocs, né? Como é que é feito essa dispersão, como diluir? Então o poder imediatamente pensa: como é que a gente vai colocar uma cunha, né, no movimento estudantil e trabalhador que está unido agora para poder enfraquecer isso? E eles, até certo ponto, eles continuam trabalhando bem, são inteligentes, né? Então o problema dos mascarados, qual é o problema? Então é essa discussão. Se a gente não conseguiu ainda o passe livre, se a gente não conseguiu ainda colocar a questão petróleo como um dos principais itens nesse instante, né? Não tem que ter partido, não tem que ter centrais, como não? Não tem que ter entidades oficiais como a própria Uni? Que absurdo, né? Tá certo, então. Gente, olha, eu quero agradecer a participação de vocês aqui no Tema Livre de hoje. A solenidade é às 6 horas da tarde na ABI. No andar, Araújo Porto Alegre 35, não é isso? 71. É isso aí. É bem no centro da cidade, aberta a todos nós que queremos participar lá, é bom aparecer e reforçar essa luta, que é uma luta que está apenas começando, na verdade, né? Quero agradecer mais uma vez a participação do Carlos Tautz, jornalista, pesquisador, coordenador do Instituto Mais Democracia, o Francisco Soriano, que é diretor do Sindicato dos Petroleiros do Estado do Rio de Janeiro, e ao Mário Augusto Jacobskind, que é conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa. O Tema Livre fica por aqui. Grande abraço para vocês, um bom fim de semana. Segunda, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.